molhado do teu corpo suado, toque das tuas mãos. Sinto a falta do teu jeito safado que abala o meu corpo e o meu coração.